construíram um Brasil multifaces e contribuíram pro crescimento de um país tropical, desigual e demagógico. Livros ordinários ensinam tudo errado, deflagram guerra de classes. A questão é desprezada e omitem a verdade sobre um passado histórico. Camuflar não adianta, a situação já é sabida. Concentrada pigmentação é reprimida. Ligar a TV, você deve para ver a mesmice que pesa em minha retina. Somente um modelo, um alvo de beleza predomina. A mão de obra escura que fez a construção dessa nação teve pouco ou nenhum valor. Se atualmente os olhares contra a cor são cheios de rancor. Antigamente quilombolas eram atormentados com muita dor. Oh! Ao chegarem no litoral brasileiro, vindos do berço africano, foram recebidos por escravocratas e inquisitores como peças e profanos. Depois de tudo que sentiram na pele, os iorubás, malês e bantos, o saldo foi chão encharcado de sangue, rosto molhado de prantos. Os escravos foram duramente tratados à base de trabalho forçado e chibatadas de marcar o lombo. Castigo que os fez refugiarem pro quilombo. Hoje temos a liberdade e desconhecemos a igualdade. Qual é o motivo de tanto orgulho? Será que moralmente somos sujos? A sujeira está na cabeça de quem discrimina e pensa estar por cima, rejeitando seres humanos que têm na pele um tom escuro de melanina. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação. Lamentavelmente, os negros tiveram uma trajetória marginalizada, pois da escravidão se tornaram livres sem direito a nada, sem alimento e sem morada. O crime foi a única solução para um povo cor de ébano que não tinha opção, muito menos o ganha-pão. A favela se tornou a sua casa por falta de condição. Só há um reconhecimento conveniente quando o neguinho passa a ser uma pessoa eminente. Aí todos oferecem a lua, o sol e todo o continente. Devagar estamos conquistando nosso espaço, firmando nossa negritude de mente articulada e peito de aço. Humildemente chegando ao estrelato e mostrando que ser black não é estar na moda e sim ser um fato. Não cruze os braços, seja ágil feito negro gato. Batalhe por sua ascensão, por melhores salários e melhores papéis na televisão. Chega de interpretar subordinado ou ladrão. É assim que tem que ser, lute pelo poder. A teoria que afirma a superioridade do homem caucásico sobre os demais é infundada, foi quebrada e deve ser ignorada. Pois é desconexa a segregação pregada pelos radicais racistas, pelos grupos extremistas. Não quero meus semelhantes perseguidos como os judeus pelos nazistas. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação. São cães raivosos e não consigo me conformar com procedimentos preconceituosos que gente estúpida insiste em adotar. Sabe de longa data que é fruto da miscigenação, aceitando não está no sangue. Tem a cara de pau de promover a discriminação, falta de decoro, pois infame. Odeia samba canção, mas ama rock and roll, derivado do blues, dos campos de algodão. Então perceba o liame, está vestindo a camisa do Bob Marley, fumando a erva caliente. Está curtindo o som ousado do Jimi Hendrix, com a guitarra entre os dentes. Faz capoeira e toca berimbau eximiamente. Todo ano pula nos blocos do carnaval baiano enlouquecidamente. Fui claro, fui entendido, pense bem nesse assunto que está sendo discutido. O racismo humilhou e espantou vários irmãos, como se fossem algo empedernido. Provocou a ira dos panteras e retraiu outros altamente constrangidos. Você que renega sua ancestralidade e acha que descende da suposta raça ariana, saiba que seus antepassados eram negros e mulatos que colheram o café e cortaram muita cana. Não siga exemplos de uma podre sociedade deletéria. Há uma mistura correndo em sua artéria. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação. Somos filhos de um só pai, ninguém é tão diferente. Peço a ele que nos livrai do preconceito inclemente. Não existe supremacia, é preciso interação, seja qual for a etnia, basta de segregação.